Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou em discussão única nesta quinta-feira, 1º de agosto, o Projeto de Lei 2307 de 2013, que traz regras para a regulamentação da profissão de taxista no Estado. Assinado pelo deputado Dionísio Lins, do PP, ele estabelece a aplicação no Estado da lei nacional que regulamentou a atividade, com seus requisitos, deveres e direitos, e introduz outras normas, como a que prevê a transmissão da autorização para a exploração do serviço de táxi em vida ou em caso de morte. O governo federal fez uma lei reconhecendo a profissão e regulamentando a profissão de taxista e deu poder aos estados da federação para que regulamente essa profissão. Eu entrei com o projeto regulamentando, dando direito autorizativo a todos os taxistas de poderem transferir as suas permissões, autorizando ao Poder Executivo Municipal o auxiliar, a substituição de auxiliar e dando o direito hereditário para que, se a pessoa saia desse mundo, tenha o seu herdeiro. De modo que é isso a nossa proposta. O projeto lista os critérios para o enquadramento dos profissionais na categoria, como habilitação, veículo autorizado e certificado, documentação específica expedida pelos órgãos competentes, uso de taxímetros que cumpra exigências legais, entre outros. Reportagem Ronaldo Ribeiro.